Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para a edição número 312, com mais uma convidada e também mais uma conversa, que é apresentada pelo António. É a oportunidade para perceber e entender o que é esse mundo da diferença. A entrevista desta noite é com Teresa Coutinho, a autora de Maria, a Alegria na Diferença, uma espécie de uma narrativa pessoal, afetiva, carregada de muita sensibilidade e muita ternura, daquelas agruras, ou pelo menos daqueles imprevistos que normalmente apanham qualquer um que tem que vivenciar esta experiência de uma forma totalmente imprevista e inesperada, que depois acaba por arrastar uma grande dor. Passada, de facto, essa primeira fase da estupefação e uma certa injustiça, o olhar dessas injustiças que a vida, por vezes, nos coloca no caminho, Teresa Coutinho acaba por, com esta pequena história dirigida para o público infantil, mas não só, as ilustrações de Pedro Sousa Pereira também convidam um olhar estético e muito sensível para permitir dizer que a entrevista desta noite e a leitura, mais importante ainda do que tudo isto, a leitura deste pequeno livro, de facto, é para o arco etário dos 8 aos 88. É uma entrevista de uma mãe. É a entrevista de uma educadora, é a entrevista de um ser consciente daquilo que é, de facto, viver com, ter uma filha, com uma paralisia cerebral. Mais do que isso tudo, é um retrato humano, um retrato de muito carinho e aquilo para que, ao fim e ao resto, independentemente disto tudo, olhar para a vida realmente com os olhos abertos de frente, com muita coragem e, ao mesmo tempo, com muita sensibilidade. Boa noite e melhores leituras. Teresa Coutinho nasceu em 1973 na cidade do Porto. Foi jornalista da Agência Lusa em Lisboa e nas delegações do Porto e de Bruxelas. Na capital belga, colaborou com a Rádio Renascença e a revista Visão. Trabalhou ainda no jornal O Primeiro de Janeiro e colaborou com O Expresso. Atualmente é assessora de imprensa do Parlamento Europeu. É autora, juntamente com Pedro Sousa Pereira, de Maria, a Alegria na Diferença, uma edição da Prime Books. Boa noite, Teresa Coutinho. Obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Boa noite. O motivo maior é fácil de perceber quando se lê e se contacta pela primeira vez Maria, a Alegria na Diferença. É sempre claro, como eu disse na pequena introdução, qualquer coisa do nosso viver quotidiano. Aquelas coisas que nos afetam por vezes de uma forma intensa e dramática, por vezes de uma forma imprevista, nada o faz perspectivar aquilo que aí vem, o que é facto. De uma forma ou de outra, somos às vezes apanhados em contrapé, mas isto é a vida. Boa noite, obrigada desde já pelo convite endereçado. É de facto um livro que fala da vida, porque é um livro que é totalmente baseado na realidade da Maria. A Maria é uma menina de 4 anos com paralisia cerebral, que foi causada por um problema no parto e que, como qualquer criança com paralisia cerebral, tem tentado contrariar ou tenta contrariar as adversidades que as lesões cerebrais lhe causaram. Portanto, o livro é baseado, começou desde logo porque o irmão da Maria, com mais de 3 anos, começou a perguntar aos 4 anos porque é que a Maria era diferente, porque é que não gatinhava, não segurava a cabeça, não fazia tudo aquilo que as outras crianças da idade dela faziam, e eu senti a necessidade de explicar ao irmão Lourenço, com 4 anos, porque é que a Maria era assim. Mas antes de chegarmos a essa parte, a essas questões mais cotidiano, tão prosaicas e ao mesmo tempo também tão intensas, que são a nossa vida todos os dias, ou no caso da vida da Teresa Coutinho, de todos os dias. Mas aquilo que nos interessa, ao fim e ao resto, se calhar até faço-me um pouco o porta-voz de quem nos está a escutar, os ouvintes da Rádio Universitária do Minho e também aqueles em particular de Livros com Rumo, o que leva a, vamos lá, a enquadrar Todas estas questões que disse anteriormente, mas desta forma de livro, no formato de livro, no formato de história, uma pequena ficção, poderia ter levado a Teresa Coutinho a enquadrar este seu drama pessoal ou estas coisas. Não vamos aqui entrar naquela questão que é pessoal, porque estas coisas da literatura são sempre pessoais, que depois acabam por adquirir uma dimensão quase universal, mas de qualquer das formas, o que a levou a dizer assim? É um livro que eu tenho que escrever. Através da literatura é esta maneira e a forma que eu tenho de dizer ao outro, aos outros leitores e não só, aquilo que, ao fim e ao resto, são dramas da nossa vida. O livro em si, o que a levou à literatura? O que me levou à literatura foi não existir no panorama nacional, no mercado de livros nacional, um livro que permitisse explicar às crianças pequenas, portanto, no pré-escolar, as crianças a partir dos 4 anos, porque é que há crianças deficientes. Não havia, não há, eu procurei em todo lado, depois fui ao estrangeiro, fui à França e encontrei de imediato e achei, é uma lacuna no mercado do livreiro português e eu tenho que fazer isto, não só porque preciso de explicar ao meu filho, mas porque haverá com certeza muitas crianças que precisam de entender porque é que há outras crianças diferentes. Não só crianças, também adultos, porque muitos adultos também não entendem. Portanto, isto, esta vivência da Maria, que eu não lhe chamaria um drama, chamaria uma realidade, porque é a realidade da Maria, foi transcrita para um livro, infantil, para um livro com ilustrações para crianças e também para adultos, não só para as crianças aprenderem, como para os adultos explicarem, porque não havia um livro assim no mercado português. Mas deixa-me fazer assim aqui, que nestas questões, às vezes, a minha tendência é um pouco o papel do advogado, do diabo, mas neste caso em particular não o merece, de qualquer das formas, nem tem a ver até com, se quiser, um enquadramento psicanalítico da questão, porque a psicanálise também já deu o que deu para esse peditório, mas depois de ler este seu livro, a pergunta que me ocorre, ou que me ocorreu, é um pouco esta. Até que ponto é que a Teresa Coutinho, sendo capaz de estruturar como estruturou esta questão, esta realidade, esta sua vida, ao fim e ao cabo, também era uma forma de o próprio autor, porque estamos aqui a falar um pouco do que é o mundo da literatura. O autor, aquele que escreve, o emissor, ao fim e ao resto, tem que construir uma mensagem com lógica, uma estruturação nítida, de maneira modo que o receptor acabe por entender e perceber. Ou seja, para dizer o que é da minha parte. Ao ter escrito a Maria, a Alegria na Diferença, também foi um pouco para sossegar as suas perguntas, os seus demónios interiores, se quisermos, ou as suas angústias. Ao ter feito isto, é um pouco de colocar alguma paz, se quisermos, alguma harmonia na sua vida pessoal. Aquela velha pergunta que depois já lá iremos no final, ao longo da nossa conversa, também encontrar uma resposta a partir de si, fazendo palavras a Maria, mas isso mais adiante eu direi. Ou seja, penso que percebeu, obviamente percebeu, terá sido um pouco este de explotar a necessidade ou a obrigação ou o impelir para a construção desta pequena ficção, este estar bem consigo mesmo, ou seja, se eu me conseguir explicar, é uma forma de dar alguma harmonia à minha vida. É um pouco assim. Forma de dar harmonia à minha vida, ajudando-me a encarar o que aconteceu com a Maria, não. Não é através deste livro, isso é através das pequenas vitórias que a Maria vai conseguindo no dia-a-dia. O que este livro, a paz que este livro me traz, e é isso, e é a grande realização, é eu saber que com ele consigo ajudar outras crianças que não têm a mesma sorte da Maria, de poder ter os tratamentos que são necessários para elas evoluírem e para não passarem a vida agarrada a uma cadeira de rodas. Isso sim, e por isso é que as receitas deste livro revertem para a Associação Sorriso da Rita, para ajudar crianças e jovens com paralisia cerebral. Ao fazer isso, ao também conseguir ajudar crianças a perceberem o que é deficiência, que afinal é só mais uma diferença, e é uma diferença especial. E conseguir também que os adultos a percebam e que não olhem para o lado, como acontece muitas vezes, essa sim é a grande realização na elaboração deste livro, e acho que é o grande resultado deste livro. Porque esta história começa assim um pouco a destempo, ou seja, porque nós sabemos que estas coisas da vida acontecem todos os dias, não é? Isto é de manhã à noite, não vale a pena estarmos aqui a suavizar a questão. Ou seja, A Maria teve uma necessidade de nascer mais cedo do que os outros. Em termos de ficção, começa aqui a colocar, em termos de história, de explicar, vamos agora enquadrar de facto a nossa tentativa de perceber melhor este livro. Tenta colocar, e eu penso que o consegue até muito bem, bastante bem, no plano dos meninos e das meninas que andam no pré-escolar. Quer dizer, vai deixando assim, tipo, quase como o João Pé de Feijão, ou aquelas sementes que vão ficando para se encontrar o caminho depois na volta de ter passado pela floresta, a dureza da vida. Ao fim e ao resto, diz lá, a vida não é fácil. Vai dizendo isto, quer dizer, como interlocutor, há um personagem, o narrador desta história vai circulando sempre a dois momentos. A própria Maria sendo interlocutora do leitor, isto por um lado, e por outro lado também a Teresa Coutinho, como narradora da história, vai deixando também a sua participação no dizer deste livro. É um pouco esta ideia que pretende provocar, imaginemos nós, porque o consegue de certeza absoluta, ou com certeza, nos jardins de todo o país, os meninos também perceberem que a quem lhes irá ser lida esta história. É um pouco também para os fazer sossegar e olhar à maneira deles, sem paternalismos e aquela condescendência que normalmente os adultos costumam ter, do coitadinho e coisas assim à volta disto, para eles perceber também um pouco que são seres ontologicamente válidos, ou seja, seres sensíveis, passa a redundância. É um pouco também esta necessidade que teve, começando já por aqui, a analisar o seu livro. Sim, porque as crianças são naturalmente curiosas e todas as respostas que eu tento dar, que é impossível dar todas, mas pelo menos as que eu tento dar através deste livro foram baseadas em perguntas concretas que me foram feitas, não só pelos colegas da Maria, como pelo irmão e pelos colegas do irmão, Já portanto. lá iremos à questão do Lourenço, que também é um Exato. outro personagem desta história. Desta história. Mas de facto foram as respostas que eu tento dar foram baseadas em perguntas concretas que me foram feitas, portanto não foram inventadas. E não é fácil explicar a crianças do pré-escolar, crianças pequeninas, estas coisas, mas ao mesmo tempo acaba por não ser tão difícil como podemos pensar, por uma razão muito simples, porque as crianças, naturalmente curiosas como são, a partir do momento que sacia aquela curiosidade natural, elas aceitam as coisas sem adjetivar e sem qualquer tipo de preconceito. Perguntam-me porquê é que a Maria usa um penso no olho, porque a Maria faz a oclusão do olho, e eu digo porque tenho um olho preguiçoso, e eles aceitam imediatamente. Porquê é que a Maria anda com as pernas tortas? Porque não consegue andar com as pernas direitas. Portanto, as crianças são muito cruas e, portanto, mas também são muito naturais. De surgir uma estrela no céu cada vez que você sorri. Te apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Também bem que pode acontecer de uma estrela brilhar quando a lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos, contanto que a vida seja assim, assim. Um altar onde a gente celebre tudo que ele consentir. fugir. Uma estrela no céu, cada vez que você sorrir. Ah, te apagar. Uma estrela no céu, cada vez que você chorar. O contrário também bem que pode acontecer. Ah, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos, contanto que a vida seja assim, assim, assim. O altar onde a gente celebre tudo que ele concedeu. Uma necessidade quase nossa de perceber essa naturalidade, esse quase, se quisermos, esse senso comum da vida todos os dias das crianças, sem nós catalogarmos isso, que há sempre aquele também lugar comum, dizendo que as crianças são um bocadinho retorcidas e um bocadinho maldosas, e se calhar nós, como educadores, aceitar essa suposta prosaicidade, aquela coisa muito, muito básica da vida todos os dias, como algo natural. Sim, sim, porque é um bocadinho como eu lhe explico muitas vezes. A Maria, se calhar há meninos que usam óculos, que usam aparelho, há meninos que não ouvem bem, há meninos que não veem bem, e a Maria não anda, ou anda mal, ou anda, não anda tão bem. Portanto, é exatamente, eu só quero é que eles percebam que a deficiência é mais uma diferença. É uma diferença especial, é certo, porque é uma diferença que vai, se calhar, estar lá a vida toda. Mas se eles encararem a diferença como igual, eles encaram imediatamente a Maria e outros meninos, como a Maria, como iguais. E eu vejo isso. Percebeu isso naquela pergunta que o Lourenço coloca, que é, os meninos da idade da Maria, os meninos e as meninas, andam e ela mal gatinha. Uhum. É o primeiro interlocutor que tem nesta, para entender ou por outra. O Lourenço funciona quase como o estabilizador, aquele redutor que harmoniza um pouco a combinação de um mundo, supostamente, ou pelo menos um mundo normal, e um mundo real que tem. Sim. Todos os dias. O Lourenço é um pouco essa ponte que dá para perceber e entender o eco, será a câmara de eco daquilo da vida de, que está para além das quatro paredes de todos os dias. Com a Maria. O Lourenço é, antes de mais, um trampolim para toda esta fase, né, e para este livro, e é ao mesmo tempo o meu mais fiel crítico. Uhum. Portanto, eu através do Lourenço percebo também o que é que as crianças buscam e o que é que as crianças, embora o Lourenço agora já tenha uma idade que já percebe muito melhor, e é ele o primeiro a explicar aos amigos, é ele o primeiro a defender, porque como falou na crueldade das crianças, há crianças que não estando habituadas à diferença gozam. É natural, é claro, é essa a palavra, gozam com a Maria, e o Lourenço é o primeiro a defender. Portanto, o Lourenço funciona aqui também como, pode-se dizer, como uma ponte para aquilo que é os desejos e as incógnitas e as perguntas que as crianças me podem fazer em relação à diferença da Maria, sem dúvida. Uma das coisas também que, por vezes, é num tempo e num momento em que as palavras também rapidamente passam de valor e depois temos aquela tendência também um pouco pós-moderna de nivelar os discursos, ou seja, dizendo que tudo está bem, o mundo é uma maravilha, somos todos assim, o porquê a sua coragem de dizer, com o subtítulo, a alegria na diferença. Porque há sempre aquelas questões à volta de alguns processos educacionais, questionavas ou não, não é o momento para o fazer aqui, nem pouco mais nem menos, mas a Teresa Coutinho assume exatamente isso no título do livro, no subtítulo, a alegria na diferença. Porque às vezes as diferenças são assim demasiado complicadas, causam alguma urticária no outro, algum desconforto, algum refúgio. Prefiro não ver para não conhecer. O olhar para o lado. O olhar para o lado, assobiar à portuguesa como se não fosse nada connosco. Assumiu isso e é mesmo assim. É sim, porque é a realidade e porque a alegria na diferença, porquê? Primeiro porque, e eu faço essa conclusão no livro, afinal a grande diferença da Maria não é o não andar ou não é o ser igual a outras crianças, é a alegria, porque a Maria é uma criança extremamente alegre, portanto acabo por concluir isso. Mas há uma coisa que é importante e foi uma tentativa que eu fiz também. Eu não quis com isto dizer que é um mundo de rosas e que isto é muito bonito e ser deficiente é lindíssimo, porque se faz coisas muito bonitas, anda-se a cavalo ou vai-se à piscina, como eu digo com a Maria. Não, não é. Não é para a Maria, que nota que cada vez quando cresce, cada vez que está a crescer mais, está a perceber melhor que não é igual, e não é para os pais, para o irmão, para ninguém. Isto não é um mundo de rosas e não é uma coisa... É um mundo de sofrimento por vezes, mas é um mundo de luta, de luta, sobretudo. É um mundo de luta contra... Há uma resistência até não as agruras, aquelas coisas do cotidiano que nos colocam a quem vive... Claro, uma situação como esta. É uma realidade que nós sabemos que vai estar sempre presente, porque a paralisia cerebral não tem cura. Pode-se tentar minimizar as sequelas que foram causadas, mas não tem cura. A Maria vai precisar a vida toda de fisioterapia e de ajuda e de todo o tipo de apoio que possa precisar para tentar minimizar estas sequelas. Portanto, eu não tentei florir e pintar de cor-de-rosa a situação. Claro. O que eu digo é, de facto, há uma diferença, mas não é uma diferença que impede a Maria de ser alegre, de ser feliz, de fazer muitas coisas que os outros fazem. Claro que a Maria não corre daqui ali para ir buscar uma flor, mas sim, mas a Maria é capaz de ir mais devagar e ir buscar a flor igual. E mesmo que não andasse, a Maria se calhar ia na sua cadeira de rodas e ia buscá-la. Portanto, isto é só para mostrar que dentro da diferença as crianças podem tentar ser iguais. E é esse uma o sentido. Coisa muito importante neste livro é assim, não sei se tem consciência, eu penso que sim. O nascimento da Maria é assim num tempo de verão, de calor, de vida, de pujança, quase a vontade, mesmo uma energia interior que coloca na consciência da Maria a vontade quase assim um pouco de grito em relação à vida, de nascer rapidamente para aproveitar a vida, o calor, tudo aquilo que é, vamos lá, a própria natureza na sua dimensão máxima. O que é que acontece? Acontece exatamente uma coisa que é ter de ir para uma incubadora, e a partir daqui há quase uma inflexão narrativa, ou pelo menos vai colocando sempre dois contrapontos. O contraponto do drama de todos os dias, do sofrimento, da dor, do crescimento, o andarilho, a fisioterapia, mas ao mesmo tempo também vai colocando sempre também na Maria um sorriso, uma alegria, uma vontade quase de ligar todas as linhas, uma espécie de rede no jardim com os amigos, com o Lourenço, com os avós, aquela necessidade de amor e carinho que se pressupõe esteve lá sempre. Sim, é verdade, porque a Maria, e é graças a isso também que a Maria conseguiu chegar até agora onde chegou e que acredito que continua, é graças a essa alegria e a essa atitude perante a vida, de tentar minimizar todas as contrariedades que teve, que de facto ela consegue ver, no fundo, o lado positivo das coisas. A Maria, de facto, não conseguia chegar aos brinquedos, mas através da amizade, através dos amigos, na escola, eles traziam-lhe os lápis para ela brincar, eles traziam-lhe os brinquedos para ela brincar. Portanto, no no fundo, essa postura dela e essa alegria dela levava a que ela também estabelecesse, à sua maneira, as suas relações com os seus amigos. E, de facto, ela tem um grupo de amigos na escola, não é? Onde eles a respeitam, ela respeita-os a eles, eles sabem as suas limitações, mas eles ajudam. E eu acredito que essas crianças um dia vão crescer e não vão ser daqueles adultos que olham para o lado. Uma das coisas importantes também no livro é um pouco esta. Ela, quando está na incubadora, uma espécie de ventre materno, ela quer os beijinhos do Lourenço, que sentiu quando ainda estava no tal ventre materno. Ela tem uma vontade quase, vamos lá, de, com uma energia vital, de voltar novamente para sair dessa incubadora, para receber esse contacto afetuoso do irmão. Isto por um lado. E por outro lado, sonha com o dia em que a mãe irá pegar nela ao colo, como todas as crianças do mundo, ao fim e ao resto. Esta característica muito particular que coloca no consciente, porque a Maria já está consciente desta altura e é sempre consciente, não é? Como autora, é uma necessidade que a Teresa Coutinho tem de dizer: a Maria é um ser humano tal qual os outros seres humanos, ou seja, é um ser humano, ponto final, e sobre esta questão não se admite qualquer tipo de Rodriguinho retórico à volta da Maria ser como é, ao fim e ao resto. Como criadora de uma ficção, que isto é uma ficção, foi este o desejo da Teresa Coutinho de pôr tal qual neste seu texto, como as coisas estão assim? É essa situação em particular. Claro que a Maria é um ser humano como qualquer outro, isso não há dúvida nenhuma, mas é engraçado de referir essa situação em particular, porque essa situação foi um bocadinho baseada na experiência que eu tive de Maria, de várias vezes terem tirado a Maria da incubadora para a Maria tentar mamar. E a Maria tinha insuficiência respiratória e não podia, portanto, voltava a entrar na incubadora. Portanto, foram várias tentativas que foram feitas. Tal como a Maria, muitas crianças que vão para a incubadora, eu acho que são umas lutadoras, porque estão a lutar pela vida. Porque, sem dúvida, não é? Não é só a Maria, muitas crianças que nascem não só prematuras, como com problemas de saúde. Portanto, e não deixam de ser os tais seres humanos, ou seja, são crianças e que estão ali a lutar pela vida e que querem se ingrar. Portanto, mesmo que não estejam conscientes como adultos, não, ou como pessoas que estão a raciocinar sobre isso, são, no fundo, são seres humanos que estão ali a tentar lutar pela vida, sim. Melhor da escola, campeão de skate, o bom de bola ou de natação. Não é vergonha, não. Aprendendo a de bicicleta, se escorando em outra mão. Não é vergonha, não. Você não saber a tabuada, pegar uma onda, contar piada, contar piada. De alguém que ajude a refazer sua lição. A vida irá, você vai ver, aos poucos te ensinando. De certo você vai saber, errando, errando, errando. Não é vergonha, não. Ser da turma toda o mais gordinho, ter pernas tortas, ser bem baixinho ou grande. Não é vergonha, não. Todos sempre têm algum defeito, não existe a perfeição. Vai ver aos poucos te ensinando que o certo você vai saber. Errando, errando, errando. Aprendendo de bicicleta, se escorando em outra mão. Não é vergonha, não. Precisar de alguém que ajude a refazer sua lição. Não é vergonha, não. Todo ser tem algum defeito, não existe a perfeição. Como autor em mãe, ou, enfim, a fronteira é assim tão frágil e muito nem existe fronteira como mãe e autora, aquela pergunta quase tão dolorosa que ter de responder ou não, às vezes somos nós também com aquela coisa de interpretar à nossa maneira o tal lado mais afetuoso ou um pouco também carinhoso em excesso. Quando o Lourenço lhe coloca a pergunta de filho para mãe, a Maria é deficiente. E a coragem que tem de colocar no texto este momento, talvez com algum dramatismo, o ele querer saber, fazendo, pressuponho, talvez, a interpretação minha apressada ou não, eco daquilo que os colegas lhe colocavam na escola todos os dias. Como é que lidou com esta situação, por um lado, e por outro lado também em termos de construir este texto literário, de maneira e modo a dizer, é necessário tomar consciência que as coisas são mesmo assim? Claro, porque eu acho que é um problema muito grande e acho que é isso que também causa a mentalidade que há na sociedade, que é ser deficiente é negativo. Ser deficiente tem um estigma e quase não se diz. Portanto, por isso é que na forma mais correta passou de se dizer ser deficiente agora é uma pessoa portadora de deficiência, que é para tentar minimizar. Não, é uma pessoa deficiente. Isso é uma coisa que existe. Ser deficiente é uma pessoa que tem, por isso é que eu dou o exemplo, é uma pessoa que não anda, é uma pessoa que não vê, é uma pessoa que não ouve, é uma pessoa que não cresce, portanto, fica anã. Portanto, que eu explique dessa maneira simples para o Lourenço perceber. A palavra deficiente é uma palavra que existe. Há pessoas deficientes. A Maria tem paralisia cerebral, que é uma deficiência. Mas se lhe perguntarem, é isso que eu quero que aconteça um dia, és deficiente? E a Maria dizer, sem qualquer problema, sim, sou. Sou porque não consigo andar bem. Sou porque tenho paralisia cerebral. Como lhe possam perguntar a mim se eu vejo bem ou se eu ouço bem ou se desenho bem. Quer dizer, eu acho que se houver uma desmistificação da palavra deficiente, eu acho que isto contribui muito para mudar mentalidades. E mesmo para as próprias pessoas que são portadoras da deficiência, agora sim, ajudá-las a também a encarar a deficiência como uma diferença. É mais uma diferença. Mas depois, como a autora também coloca lá, dizendo que ela é uma criança especial, porque ri, e toda a gente sabe que o riso é satisfação, alegria, portanto, ela, ao contrário, se calhar, de nós, porque por tudo e por nada dramatizamos em excesso a nossa vida, provavelmente será quase como o outro lado do nosso espelho, dizendo assim que, se, independentemente de todas as realidades que são como são, se nós ríssemos e olhássemos também com algum descomprometimento, ou pelo menos descarregando algum do dramatismo, sabes que os tempos não são nada fáceis, mas isso é outro, é uma outra história. Talvez a vida, talvez, digo eu, pudesse ou possa ser bem melhor. Também é um pouco este lado que tenta sensibilizar o futuro leitor deste livro. Sim, porque a Maria encara tudo com alegria e com riso. E eu própria acharia difícil se tivesse que encarar 6 horas de fisioterapia por dia durante 6 dias por semana, como a Maria faz durante o verão todo, com um sorriso e com alegria. Eu não sei se seria capaz, mas a Maria é capaz. E, portanto, eu acho que estas crianças também têm uma força, talvez porque logo à nascença foram obrigadas a lutar e a resistir e a contrariar as adversidades. Eu acho que têm uma força que com a qual eu aprendo todos os dias. Confesso, eu desde que a Maria nasceu, todos os dias aprendo com ela e todos os dias ela me ensina coisas que eu, e me faz pensar em coisas que eu se calhar de outra maneira não iria pensar. Portanto, e principalmente faz-me pensar no que é importante e não no acessório, portanto, e aprender a relativizar as coisas. Portanto, a alegria da Maria, no fundo, enche-a de tal maneira que eu acabo por perceber que dá mais nas vistas e é mais, e mesmo para os amigos e para as outras pessoas, porque ela é uma pessoa que te interage de uma forma tão alegre, que é, dá muito mais nas vistas, e as pessoas às tantas nem se lembram que a Maria não anda. Portanto, isso sim é que é muito especial na Maria. Uma coisa que agora não é diretamente com a Teresa Coutinho, é um pouco o trabalho do Pedro Sousa Pereira, o ilustrador. Acompanhou provavelmente o processo de elaboração das ilustrações para este seu livro. Uma das coisas que eu gostaria de saber, porque já lá iremos a 5 minutos ou 8 ou 10 de conversa à volta deste trabalho de ilustração tão raro, mas tão subtil e tão criativo, feito pelo seu ilustrador, é a primeira vez, se me passou algum dia pela frente, nunca dei conta, ou se dei, provavelmente em outros livros, daí o meu espanto. Ainda comentava ontem, cá na rádio, exatamente com o meu colega de que fazemos o programa Olhos com Rumo e a Leitura em Dia, que as ilustrações, de facto, são qualquer coisa de a merecer muita atenção. Como é que chegaram a este entendimento que as ilustrações deveriam, ou uma boa hipótese de trabalho seria esta, deste tipo que ele usou, o Pedro Sousa Vieira? Sousa Pereira. O Pedro, curiosamente, é o primeiro livro infantil que faz. O Pedro já fez vários livros, já ilustrou outros livros, já fez uma coleção da Vista Alegre, até já ganhou um prémio de ilustração da Fundação Calouste Gulbenkian. Mas o Pedro, quando eu o desafiei para este projeto, portanto, o Pedro é meu colega na Lusa, eu já trabalhei na Agência Lusa, portanto, fomos colegas como jornalistas, e eu desafiei-o para este projeto e ele disse-me que nunca tinha desenhado para crianças. E eu disse-lhe, pensa nos teus filhos e pensa naquilo que eles gostariam de ver. Passei-lhe o texto e disse-lhe, é teu, és livre, e portanto, e ele gentilmente cedeu todo o trabalho, porque em nome da causa de ajudar as crianças com paralisia cerebral, e desenhou. E quando me mandou os primeiros desenhos, a primeira coisa que eu me lembrei foi do Príncipezinho. Porra. Que o traço me faz lembrar muito o Príncipezinho. E eu pensei, será que as crianças com 4 anos, com 5 anos vão perceber? Mas depois percebi que, porque eu tinha concebido na minha cabeça uma ilustração mais infantil, para as crianças perceberem melhor. Mas depois... Há muito esse lado que é algum tipo de literatura com temática afim, não propriamente esta, porque não há, sim, porque não há, o tipo de ilustração é uma ilustração enorme, com muita cor viva, em demasia, que, pronto, é o que é. Não vamos discutir. E esta é exatamente o oposto disto tudo. Não tem absolutamente, não segue o cânon daquilo que é a didática ou a pedagogia ou o processo educacional de crianças de 4, 5 anos, e muito menos de crianças com alguma... Que é a pergunta que eu quero colocar, e já irá perceber já a seguir o porquê de ele ter decidido fazer e trabalhar assim desta maneira. Porque depois de eu ter pensado inicialmente nessa questão de que queria ilustrações mais infantis, essas tais que referem mais coloridas e enormes, cheguei à conclusão que se assim fosse, seria muito datado, seria muito limitado às crianças de 4, 5 anos. E depois as outras, mesmo o próprio Lourenço, que já tem 8, começariam a distanciar-se porque já achariam muito infantil. Com ilustrações assim, as crianças olham e perguntam e questionam a ilustração, porque eu já fui a várias escolas contar histórias. Pode contar com isso. E questionam, portanto, e como questionam, até faz despertar mais a curiosidade, portanto, para mim é excelente, e por outro lado, serve para as crianças mais velhas, e portanto, eu acaba por, entre o texto, que é para crianças, e as ilustrações que podem ser para as crianças, para suscitar a curiosidade e as perguntas das crianças e para os mais crescidos. Portanto, acho que acabamos por encontrar um caminho muito equilibrado e que se destina a vários públicos de várias faixas etárias. O que ele coloca, disse no início, o príncipezinho, mas ele depois, no imaginário da Maria, vai colocar uma série de referenciais do imaginário das crianças, o Peter Pan, toda uma série de ícones, de uma pessoa lê, há ali um conjunto de heróis que, da literatura infantil. O porquê de colocar assim um sem número num só desenho quer dizer que esta criança vai viver ou vive tão intensamente e tão criativamente como as outras crianças essa relação com o imaginário da literatura infantil? Eu acho que quer dizer que a imaginação das crianças é ilimitada, antes de mais, porque de facto eu estou-me a lembrar quando digo que a Maria viajava na cabeça onde os outros chegavam com as pernas, e ele desde a Torre Eiffel até ao Peter Pan, quer dizer, ele pôs tudo. Portanto, é para dizer que de facto, penso eu, a imaginação é ilimitada e não há limites para aquilo que é possível sonhar, e a Maria sonha como qualquer outra criança. Portanto, é esse sem número de sonhos e de viagens que a Maria faz que, de facto, constitui essa imaginação ilimitada. acho extraordinário neste livro, quando ele refere que o processo da fisioterapia que a Maria tem que cumprir e seguir, coloca lá todos os exercícios que a Maria faz, também teve a necessidade, de uma forma quase didática e pedagógica, dizer aos outros que não é a fisioterapia assim uma coisa, mas é toda esta escala, toda esta escada de crescimento que a Maria passa, e ao fim e ao resto, tornar os outros, vamos lá, mais ou menos uma espécie de irmanados, numa espécie de ligação de ser humano com o crescimento que a Maria está a fazer, que os outros, supostamente normais, não têm consciência daquilo que é o esforço, a dedicação, a repetição, o cansaço, o sofrimento que a Maria tem que percorrer todos os dias até, pelo menos, interagir de uma forma exatamente quase no mesmo nível, no mesmo plano, com os outros meninos e as outras meninas do jardim. Claro, mas isso também vem no seguimento da mesma linha de que falámos há pouco, que é... Eu mostrei, ou expliquei, e o Pedro ilustrou muito bem aquilo que é a luta da Maria e os exercícios da Maria, porque para mostrar precisamente que isto não é um mar de rosas, porque aquilo que os meninos veem é que a Maria tem um andarilho super colorido e eu quero andar no andarilho porque é muito giro, e ela ficava super orgulhosa dos meninos andarem no andarilho. Mas... Quer dizer, tem um trabalho muito grande atrás, portanto, aqueles pequenos desenhos que demonstram um bocadinho o que é a fisioterapia da Maria também visam mostrar que isto não é assim tão fácil, tão fácil como parece. E não é assim uma ginástica gira que nós fazemos... Por fé de ver e uma espécie de preencher um calendário ou um horário diário, claro, que curricularmente até é interessante. Sim. Portanto, o dela é um sacrifício, o trabalho, a dedicação, também... pretenderam dizer um pouco isto, que a vida sem trabalho não oferece, claro, vale muito pouco. Sim, obviamente. Voltando ao seu trabalho, há duas questões que eu gostaria também, antes de terminar a entrevista, de lhe colocar. Uma é, quando a Teresa Coutinho tem na cidade, nós somos todos diferentes, os animais, as pessoas, as estrelas, a lua, os planetas... é para incutir exatamente, ou pelo menos para as crianças, e não só, os educadores, os professores, os terapeutas da fala, seja lá da escrita, do que quer que seja, perceber que, de facto, independentemente do choque pessoal ou da dor pessoal, que neste caso, como a autora, tem que viver no seu dia-a-dia, se viveu, nós temos de tomar consciência, de facto, todos nós somos diferentes à nossa maneira, cada um da sua sensibilidade muito própria. E se olhássemos para os outros com este respeito que todos merecem, a vida provavelmente seria uma outra, talvez, digo eu, não sei. Seria, com certeza, porque e se apostasse, e este também é um dos objetivos do livro, nas crianças, para começar a mudar mentalidades de que, de facto, todos somos diferentes, uns são mais altos, outros são mais baixos, uns são os loiros, outros são morenos, uns são pretos, outros são brancos, uns andam numa cadeira de rodas, outros andam de canadianas, quer dizer, se eles percebessem desde logo o que é esta diferença, em adultos eu tenho a certeza que as coisas seriam diferentes. Eu não tenho a pretensão, porque seria demasiado, de mudar a mentalidade cá neste país, mas que era preciso ela mudar, era. Porque eu já tive muitos contratempos com pais que se manifestam incomodados por terem a Maria na mesma turma, com pais que se manifestam preocupados se os seus filhos não são prejudicados, com autarcas que me deixam à espera 9 meses para ter um lugar de estacionamento para pessoa com deficiência à porta de casa, com locais que não têm rampas e onde eu não posso ir com a Maria, com locais para crianças que não estão preparados para crianças com deficiência. Portanto, é preciso um trabalho muito grande de mudança de mentalidades, e é isso também que está na gênese deste livro. Era uma pergunta que eu lhe ia colocar, respondeu por antecipação. De qualquer das formas, tenho uma outra pergunta antes de chegarmos mesmo ao final da nossa entrevista, que é, pode ser tique meu, nosso, às vezes valorizarmos em excesso aquilo que lemos, mas pronto, as coisas como são e a vida é como é. Quando termina aquela sua nota explicativa final, e já pode responder, se calhar seria a última pergunta, quando coloca na voz da Maria o porquê eu, o passo seguinte, coloca aqui duas ou três questões muito importantes. Uma é, fazendo uma espécie de antecipação, de uma espécie de o que será o futuro, a Maria será uma pessoa consciente, com a razão toda a funcionar, pelo menos o suficiente para dizer o porquê eu, quando as pessoas olham para o outro com a tal condescendência, aquela coisa de coitadinhos e tal. Portanto, há quase a convicção da Teresa Coutinho que a Maria um dia será uma pessoa com a sua autonomia. E é perceber nisso para si como eu sou um ser, eu sou um ser humano, com dores, com alegrias, com sofrimento. É isto que pretendo também transmitir com esta história. E eu pretendo antecipar aquilo que eu acho que a Maria me vai perguntar. Eu conheço crianças com paralisia cerebral mais velhas e eles próprios já questionaram as mães, os pais, porque é que são eles assim. E é uma pergunta que ninguém consegue responder. Porque é que aconteceu a ela e não aconteceu a outra criança? E ela vai me perguntar isso. E eu não vou saber responder. Porque é difícil dizer-lhe, olha, porque tinha que ser, olha, porque calhou, olha, porque foi azar, olha, porque... Porque aconteceu. Mas eu acho que o mais importante vai ser ela perceber que, sim, foi ela. Não se sabe porquê, porque aconteceu alguma coisa no nascimento que assim o provocou, mas o que interessa é que ela, através da luta dela, conseguiu chegar muito mais longe. Ela tem o Lourenço como contraponto. Exato, e porque tem também os outros meninos na escola e vai tendo amigos. Portanto, a Maria, através da sua luta, vai chegando muito mais longe, até que, pelo diagnóstico como foi feito inicialmente. Portanto, a Maria e eu sempre fiz questão de lutar contra aquilo, as adversidades e aquilo que me iam dizendo e preparando para o que podia acontecer. Portanto, eu acho que a Maria me vai perguntar sim porque eu. Acho que a Maria perguntar-me porque é que é deficiente. Acho que a Maria vai precisar também de ajuda nisso, porque ninguém consegue imediatamente aceitar isso. No dia em que me disseram que a Maria tinha paralisia cerebral, eu agarrei na Maria e chorei a tarde toda deitada na cama. E no dia seguinte comecei a luta. Mas tive que ter esse momento de aceitação, porque não é fácil. Portanto, é assim, a Maria também já tem consciência que é diferente. A Maria já alerta algum adulto que a tira do carrinho, atenção que eu não ando, ou atenção que eu não consigo andar. Portanto, ela tem noção, mas não vai ser fácil, não vai ser um mar de rosas. Portanto, a Maria vai precisar também de ajuda nisso. O que eu gostava era que um dia fosse a Maria a continuar esta história. É isso. Fosse a Maria a escrever o futuro desta história e a dizer aquilo a que chegou depois de toda esta luta enquanto criança. Chegamos assim ao final da edição número 312 de Livros com Rumo, uma emissão em que tivemos como convidada Teresa Coutinho. Ela é, juntamente com Pedro Sousa Pereira, autora de Maria, Alegria na Diferença, uma edição da Prime Books. Despedimos-nos com a promessa de regresso já na próxima semana para mais uma emissão. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.